Quantas vezes a angústia nos atinge nessa vida e a dor parece que não tem mais fim e parece impossível outra vez ser feliz. Se houvesse em nós um meio de mudar as circunstâncias, se estivesse em nossas mãos esse poder, e apesar de parecer não ter sentido, eu vou dizer. Smile.